Quilo. E prossegue até a ponte espera 28. Quando lá torre 1-8, decima 9-5, ajuste agora 1-0 no meio, é bom voo. Parte principal, porta 3 quilo, ponte espera 2-9-5, obrigado, voo 1-8-9. Get another track to land. Kanzhao 17, line up and wait, runway 28. Line up and wait. Bom, no 869, 869, let's go. 869, devido a uma forte chuva e na final da 28, vai ser modificada agora. A cabeceira será 1-0. Tem condições de fazer um 180 no Pátio 3? Poderia confirmar o vento pra gente, por favor? 129 com 5 graus. Falou o nome 645 de Globo. 28. Autorizado para seguir pela Alfa para retornar aqui a cabeceira 1-0, ok? Subida prevista agora é Arbore Lefa. Após a colagem, a curva será pela direita. Gol 1869. Arbore Lefa, na pista 1-0, gol 1869. Solo, gol 1645. Gol 1645. Ingressa no pátio principal, informa o cliente previsto 03, porém o mesmo encontra-se ocupado, primeiro na viração. Foi apenas para a liberação da cabeceira, que agora está acontecendo uma inversão de pista, que sim, será 1-0. Então, para a liberação, por gentileza, vai ingressar a pátio principal e prosseguir via Juliette e Alfa, para fazer um retorno no pátio 3, ok? Principal, Juliette, Alfa, fazer o retorno. Guardar o quente. Salvador 35, passa no 5, parte 3 para o pushback de treinamento. 54 no 5 vai aguardar para push. Informa que no momento a pista em uso é 1-0. Subida manterá da El, tensão coral após decolagem. Curva será à direita. Pro trip 54, 1-5. E a gente vai manter a posição se a gente vai sair da mandança do peixe, vai ter que ser 4-9-5. Control frequency 119.8. Contact control 119.8, Takajá 17. Tá pronto, cópia, 4206? Pronto, cópia. Autorizado Recife no nível 350, via para o ISC 58. Decolagem agora da pista 1-0, após decolagem primeiro curva à esquerda, na subida pouca transição Aracaju. Aciona 5567 e o controle 119.8. Gente, usou 4206 para Recife 350, decola aberto, curva esquerda na meio da pouca transição Aracaju. Aciona 5567 e o controle 198. Correto, chama pronto para gestionar o azul 4206. 06. Conta que apenas estamos fazendo agora para o 3567, foi mais excelente, né? Negativo 3567 é uma deposição. A cabeceira prevista agora é 1-0. Informo que após a decolagem a curva será à direita na subida Arbore Lefa. Uma deposição, por gentileza, 3567. Aproximadamente 5 minutos para início de push. Sim, minutos. Afirma 3567. 869, autorizado a entrar no pátio. Autorizado, ingressar a parte principal e Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, décima 9-5. Ajuste 1-0 no meio para o gol, 1-8-69, bom voo. 16, ponto de espera da 10, 18-9-5, obrigado. Salvador, boa tarde, reporte call 022, understand 1-1, give me information hotel, just clearance for Lisa. 022, information hotel is correct, expect to copy. Informe, reporte call 022. Copy. Scan 3567, Colina Equipe de Solo, chama para um táxi. Portugal 022, ready to copy. Portugal 022, clear to Lisbon, flight level 390. Via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, and after according to flight plan rule. Take off runway 10, now runway north is 10. Fuka, departure, Papa Uniform Child Alpha, and Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. After takeoff, left turn, score code 5573, and Salvador approach 119.8. Clear, Lisbon, flight level 390, runway 10, Puka departure, Zipar transition, then Upper Zulu 10 to Natal. After departure, left turn, and squawk 5573, departure 119.8 in Portugal 022. Portugal 022, is that correct? Correct for push and startup. Call it ready in Portugal 022. Deja. Então, 3567, por gentileza, fazendo a equipe de sol para iniciar um táxi até o pátio 3, liberando ali a passagem da aeronave que está na Juliette, vai prosseguir para o gate 03, ok? O gate que você acaba de liberar. Tem que fazer um para o pátio 3, para a aeronave que vai para o pátio 3. Gol 1645, aeronave da TAM, vai realizar o push um pouco mais na retaguarda para ingressar no pátio 3, deixando em livre a passagem, o senhor ingressa a Juliette para o 03. Gente, vai fazer tempo. Trip 545 no pátio 3 está livre o acionamento e o push chama táxi. Informo que pipinhos agora é 1-0, ok? Gente, livre pushback acionamento no pátio 3, trip 545 sente da pista. Chama 6201 no supersol. Prossiga 6201. 6201, informo que pipinhos agora é 1-0. Mantenha a subida da Eule da Morte, após a decolagem, curva será à direita. Afirmativo, positiva, é, da EUD da morte, decolando a 10, 6201. Afirmo, controle 119.8, decola 239. 9.8, boa. Boa, 3 horas e 22 minutos, faltando a conferência. Livre táxi, sete principal em Índia, ponto de espera da 10, torre em 118.95, ajuste agora no 0.6, o TAM 3567, bom voo. Gente, e a Índia, 10.6, agora vamos esperar no 0.3567, obrigado, bom voo. Leve igualmente. Zero 77 is the ground. Condo 077 is the ground. Senna 077 Delta. Condo 077. Runway in news now is 10. Your departure is Momo and Jibit. Don't have the change of the departure, just the left turn now, okay? Not more right turn. Yeah, Center, rear zero zone, copy under 10. How did it come? In use, and after departure, left turn by 4. Left command, left here. Set it up. Aciona 5574 e o controle 119, decimal 8, o trip 5209. 200 aprovado, decolão 0, saída agora elétrica, op-log. 74, controle 119, decimal 8, 219. 5209, correto, chama pronto para gestionar. Salve Salvador, 354, 9563 a bordo. 5 horas de autonomia, alterna Vitória. Tá, próxima parte 3. Trip 54 no 5, livre táxi, parte principal Índia. No ponto de espera, torre 11895, acho agora no 016, bom voo. Via principal Índia, até o ponto de espera da 10, onde chama 1895, 354 no 5, obrigado, boa noite. Salvador, bom dia, 5 4 5 0 0. Mantenha ponto espera da 10. Mantenha ponto espera 10345. Na 6201, 04 para o posto de comandante. 6201, vai aguardar para puxa. Banana, 6201. 6201, já perdendo a equipe de solo, após a aeronave da Azul, que está iniciando o táxi, passar a retaguarda inicia. Ok, então aguardo o Azul após iniciando 04, 6201. Controle 198 para 3567, favor. Torre Salvador, Oceanera 6143. Oceanera 6143, hoje de altímetro no 06, repórter baixo já travado e visual com campo. Gente, vai reportar, Oceanera 6143. Pode confirmar chuva na horada? Afirmo. Confirme? Afirmo, chuva média forte no aeródromo. Gente, 6143. De táxi, flight principal Índia. No ponto de espera, torre 1, no 895. A gente agora no 06, é bom, bom. Desliga o táxi pela Índia, ponto de espera na 10, 295, agora no 16, 24, 206, obrigado, boa noite. Meu 143, podemos falar visual com campo? Afirma, agora sim, baixou e travou o visual com a 10. Gente, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 089. Obrigado, pouso, pistão 10 com 10008. No Xanear 6143. Trip 5415, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém o 10, 5415. Agora é Portugal, 022 for Randy, request push and start. 022, approved push and start, call ready for taxi. Before push and start, we call you for taxi, Portugal 022. Você é 6143, sala 50, livre direita, chama solo, 121, décimo 9. Reporte, liberando a pista. Ok, está livrando a direita, vai reportar livrando a pista, solo 219. Você é 6143, está livrando o modelo. Sim. Paulo Salvador, Oceanair 6143. 6143, Alfa, é parte da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6143. Na 103495. Torre, muito boa noite, 4206 da Azul, pronto, 0-1-0. O Azul 4206, mantém ponto 0-1-0. Mantém, 4206. Salvador, pode boa noite, pastor 2-0, está estabilizado o localizador. Pastor 2-0, hoje o altímetro no 0-1-6. É posto baixar travado e visual com o campo. Será baixar travado e visual com o campo, pastor. Decolado 5-3, último controle 1-1-9, décimo 8. 19-8, bom. Alfante da Juliette, 6143. 6143, gate previsto 02, vai aguardar a liberação da aeronave da companhia. Sente, gate 02, aguardando o início do táxi do aeroporto da companhia. Runner 077, fixes start of push taxi. Condo 077, you are number 2 for push and startup. Stand by, okay? Runner 077, copy, standing by. Táxi Oceanair 6201 com 123 a bordo, vou alternar de Guarulhos com 4 horas de autonomia. Oceanair 6201, Univir Táxi via Índia, ponto de espera, torre 1-8-95. Ajuste agora no 016, bom voo. 016-895, pode esperar, obrigado, até a volta, Oceanair 6201. 6143, ingresso de leste 02. Prossegue pro 02, 6143. Cutaia, pastor 20, visual com campo? Negativo, pastor 20. Tá com o trem baixado e travado. Gente, reporte quando visual. Reportará quando visual, pastor 20. Pastor 20 está visual com o campo. Gente, pastor 20, tem livre pouso, bicho no 0, vento 1-0-0 graus, 0-5-9. Poderia confirmar o vento? 1-0-0 graus, 0-5-9. Gente, pastor 20. 4206 ali, mantém cabeceira 10. Ali mantendo 0426. Controlado, passou 2-0. 7, passou 2-0, vai livrar a esquerda, estacionar a parte de trás, frequência livre. Esquerda, pode habilitar a frequência livre, passou 2-0. Azul 4206. Estou autorizado a decolagem, puxo no 0, 20090 graus, 059. E decolagem aberto, 4206. Agora é Portugal, 022, requestar. Brasília 22, approve taxi to Menangville, India. No hold short, 1810, tower in 118.95, Kenai 1016. Have a nice trip. Canadian 06, taxi line, India to runway 10 and tower 18 decimal 95 at Portugal 022. Hello, 077, how long do we have to stand by for pushback? Marcela 6201, a linha e mantém cabeceira 10. Linha mantém 10, 6201. Behind the fuel. It's clear to make your push. Hey, Kelly 077, Roger standing by, and we are waiting your call. Solo, Salvador, uma boa noite. Santos 3897, com informação hotel. Nossa posição é a 06. Você já teria autorização para Guarulhos 300? Afirmativo, 3897. Autorizado Guarulhos, 300, via Pêssulo 10, bridge, Pêssulo 16. Decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda Motiva. Aciona 5006 e o controle 119, decimal 8. Autorizado então para Guarulhos, 300. Pela Aperozulu 10, bridge Aperozulu 16, decola da 10 com curva direita, na Dael, Leda, Mótiva, transponder 5006 e o controle 119.8, TAN 3897. 897, correto, porta pronta para gestionar. Reportarei pronto, TAN 3897. Conduz 077, approve, push and start, correct for attack. TAN 077, push tank and start of its proof. And only for information, we will hold position for approximately 1 minute. Vehicle. Paulo Salvador, 3529, para a cidade de Santa. Equipe 529, seria na equipe de solo, chama ataque. Demora para o ataque. Sai 6201, estou autorizado a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 049. Vento decolagem, Sai 6201. Salvador, boa noite, airport call 022, ready for departure. Airport call 022, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, airport call 022. E o Oceaner 6201, decolado aos 02. Controle agora é 120, ou melhor, 119, décima 8, boa viagem. Obrigado, uma boa noite, 98, Oceaner 6201. Solo, Salvador, 35219, Barbax, 72 a bordo, 4 horas, autonomia e alterna, Salvador. Zero degrees with 02 knots, Port Gal 022. Principal, Índia, ponto de espera, chama Tóquio, 219. Muito obrigado, Port Gal. De nada. Gal 022. Clear for takeoff. Runway 10, wind 110 degrees, 04 knots. Clear for takeoff, Port Gal 022. Airport Gal 022, airborne at 05, contact departure, 119.8, boa viagem. 119.8, obrigado, Deus, Airport Gal 022. Então, Salvador 35219, ponto de espera pronto. Ok, 35219, alinhar e manter 10. Alinhar e manter. On the 077, Lycos taxi. 077, Lycos taxi, main aim from India, hold short, 1810, tower 118.95, can 1017. Can 077 taxiing via India to holding point number 10? QNH 1017, and please confirm power frequency. 118.95. 118.95, Condor 077. Goodbye. Alô. Número 5, autorização. Vitória, tem informação. Quilo. Então, 30 graus, 04 nós. Livre decolagem, 5299. Eda, Eude, para Vitória e aguarda cópia. Aguardo, bom sexo. Decolada 08, chame o controle 198. 198, 5219, grato. Para. Thank you, MSU 7798, and texting via India, floating point runway 10. Roger, Congo 077. Clear line up and maintain runway 10. Congo 077, clear to line up runway 10, and these are all positions. Condo 077, you are clear to line up and maintain runway 10, okay? Condo 077, that's correct, but we would like to maintain the position because we have to do our procedure thing. Roger, report ground ready for departure. Condo 077, we will do. Controle 119.8. Autorizado 360, pro eixo 50, demando a 0 para a direita, da Uleda Eudes, 5007 transponder, 798 controle pro gol no 645. No 645, correto, chama pronto profissional. Amigo Salvador, boa noite, chamaram 62, por nós, da Lima, autorização Guarulhos, 3 metros. 6259, informação Lima correta, autorizado Guarulhos, do nível 360, via Prisulo 10, Bridges, o Prisulo 16, passou a forma rota do plano. Decola da pista 10, com curva à direita, na subida da El, Leda, Motiva. Aciona 5001 e o controle 119.8. Autorizado Guarulhos, 360, tocada 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva. Pega o Prisulo 1 agora para frente, após a frente do 16, toda a Dorizão. Para você. Aciona 5001, controle 198, 62. 6259, correto, chama pronto, puxa o sinal. 6259. Para pushback, chamamento, Goro 645, posição é 3. 1645, codiana equipe de solo, chama táxi. Deixa chamar táxi, por favor. Cono 077, we are ready for departure. Condo 077, cleared for takeoff, runway 10, wind 150 degrees, with 03 knots. 3017. No, 10. Para o táxi Gol 1645 com 133 a bordo, 2 horas e 40, autonomia, Galeão. Poxa, Gol 16465, corrigindo. Livre táxi via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, 95. Ajuste agora no 017, bom voo. Índia, ponto de espera, 118-95-1017. Boa noite, bom trabalho. Condo 077, airborne at 17, and contact departure 119 at decimal 8. Have a good flight, sir. Condo 077, say again, please. Condo 077, say again, please. Okay, contact departure, Condo 118 decimal 119 at decimal 8. 119 at decimal 8, bye bye. Oi, Salvador, bom nome 45, quando estiver pronto, boa noite. Boa noite, o nome 45, alinha aí, mantém 1-0. Nem mantém, meu parceiro. Número 645, decolagem autorizada, dá 1-0, o vento é calmo. Vem decolagem, 645. Decolado aos 2-0, chame o controle. 1-9, decimal 8. 19-8, boa noite. Boa noite. Salvador, TAM 3897, com 232 a bordo, 4 horas e 10, alterna com pronto para o táxi. TAM 3897, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 118-95, ajuste agora 17, bom voo. 7-17, parte principal Índia, pronto, ponto de espera, 0-0-10-295, obrigado, bom trabalho, 3897. Obrigado, homem. Salvador, boa noite, 1032, 97, próximo, pode esperar. Stand 3897, livre decolagem da 10, vento é calma. Livre decolagem da 10, Stand 3897. Stan 3897, decolada aos 28, chame o controle 119, décima 8. 198, Stan 3897. Salvador, Oxanel 62, tudo nosso? 62, tudo nosso, prossiga? Portão 2, Portão 2, cadê que o pessoal chama, tá? Nome 1198.